Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano. E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando. Pique jogado caro, com jeito de malandro. O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Várias gostosas na garupa da CB caindo pro funk. Respeita, carai. Sucesso é consequência, mérito de quem trampa. Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra. Hoje o progresso canta, tipo o vocal dos house. A vida em time lapse, eu querendo uma pausa. É que não dá pra ser covarde, o mundo é agressivo. Cautela de criança pra brincar de morto e vivo. Que moleque exibido, usuário que nem mágica. De quem tá dormindo, é o crime, é pau na máquina, né? O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Várias gostosas na garupa da CB caindo pro funk. Respeita, carai. Trouxe um pouco de adrenalina. Made in favela, vilão de novela pela rua. Quem sabe é Deus que me ilumina. Que a inveja é cobra cega. O peso de ser simples num mundo de vaidade. Sorriso é a medalha de quem pereceu. Que quando menos esperou, o sol apareceu. E aquele clima chuvoso desapareceu. Fiz da minha vida uma história que o autor sou eu. O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Várias gostosas na garupa da CB caindo pro funk. Respeita, carai. Igual o do Cristiano. E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando. Pique jogado caro, com jeito de malandro. A pipa estancava, portão de madeira na segunda casa. Lazer sem piscina, house improvisado. Cresci um moleque no sol da quebrada, que acreditou no que era medo. Matou ao invés de seus segredos. Perceber o gênio do espelho que realiza seus desejos. Prosperidade é que o cone só roda nos de verdade, pô. Quem não tava lá com nós no breu, se pá nem sofreu, nem viu o dia em que a favela venceu. O dia em que a favela venceu. O dia em que a favela venceu. Sabe

ciclone. Mais emoção do que Clyde Bond. Um opalão na era de Ultron. Eu sempre teria quebrado a fé. Clima pesado e nós de alma leve. Correndo sempre que o alívio é breve. Pra quem não espera a hora, o agora serve. Eu te falei que o resto era palpite, hein? Fora da lei, confesso, louco no Jeep, hein? Improvisei um acesso, hein? Naquele pique, hein? Moleque business, moleque business. Planejo como se fosse pra sempre, desfruto como se fosse pra agora. Tomou minha chuteira só pra eu não jogar, mas eu já jogava com os dedos de fora. Não vi na intenção de roubar a cena, mas cê vai respeitar toda a minha história. Que eu sou o problema que soluciona, mas também mata de forma aleatória. Um desafeto pra cada troféu. Yeah, yeah. Sonho do tamanho do King Kong. O mundo era uma bola de ping pong. Voando bem alto, vou nesse Boeing. Tomei o castelo de London. Me joga na China que eu caio pra cima e viro um monge. No esconderijo meu corre tá vivo e ninguém espana. Pra ser preciso o perigo tem pose, o corre tá doce. Quando o destino é um tiro, prepara, nos bota no 12. Tenho ido mais do que preciso, sorriso fino e um double cush. Nele é fruto proibido, reflete o brilho nesse diamante. Esse navio é pirata, comédia no mapa de viajante, yeah. Fiz dessa vida novela, deixei minha peça de figurante, yeah. Não, não, não, não. A gangue tá vindo de tanque. Não foge na hora do rush. Paga essa lambo no cash, yeah. Não, não, não, não. Minha gangue tá vindo de tanque. Não foge na hora do rush. Paga essa lambo no cash. Desafeto pra cada troféu. Desafeto pra cada troféu. Cansei de ver só os moleque ter. Tava no quarto pensando sozinho, com a cabeça quase pra enlouquecer. Mas só agora que eu entendi que eu posso ser quem eu quiser. De olhos fechados, viajo a bordo de um Legacy. Tripulação, portas em automático. De olhos fechados, viajo a bordo de um Legacy. O nome na televisão. Música mais tocada nas rádios de todo o país. De classe baixa, atinge sucesso nacional. Meu nome na televisão. É mais um novo single lançado e mais um sucesso. Dizem que eu sou o melhor. Agora é bem mais fácil me entender. E até escutam meu trabalho. Fiz por alguns que fez por merecer. Sou eu que faço o meu salário. Não vim do luxo, a minha mente é fértil. E já tão dizendo que eu tô louco. Não precisei fazer ensino médio pra perceber que mereço bem mais que um pouco. Cobertura na barra, hoje tem show no Rio. Certeza que é bagunça lá no camarim. Essas mina é mamarra, mas depois que viu. Galã, meu nome na televisão. Música mais tocada nas rádios de todo o país. De classe baixa atinge sucesso nacional. Meu nome na televisão. É mais um novo single lançado e mais um sucesso. Dizem que eu sou o melhor. De vez em quando matando os meus medos. E 10 leões por dia a gente enfrenta. Já tem 2 anos que eu não durmo cedo. A voz da liberdade me atormenta. Mesma rotina, outro aeroporto. Meu pai orgulhoso e a família bem. Corri pelas moedas quando era mais novo. Agora eu só quero as notas de 100. Olhava carro quando era moleque. Até que um dia meu padre falou: olha a história que tá no seu rap. Você é tudo que você sonhou. De

garotas lindas, mas mentirosas. Inofensivas, mas perigosas. Adrenalina, mais viciosa. Momento massa, uma brisa gostosa. Assim que nós gosta, pô. É tipo único, eu fico estático. Um olhar simples, um sorriso mágico. É tipo belo com um efeito trágico. Que derrete o coração de plástico. Se ela te aceita esse moleque de favela. Se ela completa sua loucura com a dela. Junta a gente não presta, sou o defeito dela. E ela é meu furacão de Nina. Meu furacão de Nina. Meu furacão de Nina. Meu furacão de Nina. Meu furacão de Nina. Uma vez depois das três sem sono, dando motivos pra falar de mim. Gravita foda, tremendo baixinho. Por aqui tá proibido dormir. Vou ecoando pela madrugada. Eu vou queimar essas pirâmides agora. Polícia pode me mandar embora. O som vai continuar estralando do lado de fora. Avançada. E essa vida é só um prazer em conhecer. Cortando o vento nessa estrada ilustrada. E eu perdendo nada em conhecer esse prazer. Pergunta se eu tô gostando, não. Que eu tô é puto. Tá acabando o mundo e só tem um litro de rum. Palpita, quer que é família? Nós é whisky e cachu. Se quiser cola na kit um romancinho com catu. E nesse sobe e desce louco da quebrada. Várias fitas acontecem, dia ou de madrugada. E a gente se diverte, com ouro ou com nada. Vamos nessa pivete, que a vida é improvisada. É tipo gelo e gin, fumaça e Louis Vuitton. Tamo assim, tá massa, mas tá bom. Vamos ali, em brasa esse edredom louco. Aumenta o som, vai. É tipo gelo e gin, fumaça e Louis Vuitton. Tamo assim, tá massa, mas tá bom. Vamos ali, em brasa esse edredom louco. Aumenta o som, vai. É tipo gelo e gin, chuva de gin, gin. Essência no nargui. Tô clandestino, fim. Rolê com as mina bi. New bank, din, din. Tá proibido dormir. Já vacinado, fi. Pros golpes não cair. Vai, vai, rebola pro pai, vai. Abre o teto solar, localiza as estrelas. Que o mundo nós vai conquistar mais. Ciroque na inveja, porra. Comboio de BM louca. Pra mostrar pra quebrada que os leques sem ensino médio também venceram nessa porra. Mais perfumado que roupa na cesta. Bebendo todo 24 horas. Na minha cabeça a única certeza. Outro avião ninguém me acha agora. Mais uma vez depois das três sem sono. Dando motivos pra falar de mim. Gravita foda, tremendo baixinho. Por aqui tá proibido dormir. Vou ecoando pela madrugada. Eu vou queimar essas pirâmides agora. Polícia pode me mandar embora. O som vai continuar estralando do lado de fora. Mas me sinto zen. Já faz uns dias que eu não durmo bem. Não,

outro mundo pra poder sonhar. Tá fazendo mais estrago que ponto 40, fazendo mais barulho que tiro de oitão. Nessa boca linda, cigarro de menta, voltou pra casa cedo, quase sem noção. E esse perfume que agrada os maloqueiros, esse seu jeito, com esse seu cheiro, e essa maneira que cê joga esse cabelo, será que é sonho ou pesadelo? Tá gastando batom por aí, test drive de boca em boca, a brasa do cigarro quente, a bebida com gelo que deixa ela rouca. Essa cara de santa não engana, quem nasceu pra viver nesse vício. Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil. Outro rap, outro back, outro beijo, outros lábios pra poder provar. Uma cama com bem mais desejo, outro mundo pra poder sonhar. Tá fazendo mais estrago que ponto 40, fazendo mais barulho que tiro de oitão. E nessa boca linda, cigarro de menta, voltou pra casa cedo, quase sem noção. Outro rap, outro back, outro beijo, outros lábios pra poder provar. Uma cama com bem mais desejo, outro mundo pra poder sonhar. Outro mundo pra poder sonhar. Outros lábios pra poder provar. Ela é tipo aquela seda que salva, tipo vinho seco que adoça a alma, como aquela guerra que transmite calma e o sorriso simples que merece palmas. É tipo a divisão de indecisões, o teor de uma erupção em emoções, e o caráter formado por ocasiões, e não vai ser moldado por opiniões. E o outro sou eu, o atribulado sou eu, mas também vem da rua, criado sem pai, pô. Acho que foi isso que me deixou tão sagaz. Prova minha conduta, ainda é cedo demais. Mas se hoje eu tô na guerra é porque amanhã quero paz. E no declive, se não tiver equilíbrio é queda livre. E te pessoa bala, ela é o calibre. Eu procuro a guerra, ela decide se vamos guerrear. Ela é eclipse, eu sou quebrada. Eu sou formação marginal, ela é magistrada. Sou o maluco que pula de ponta da ponte. Ela é o horizonte e nós juntos se torna estrada. Ela é o erro na medida exata. Ela é joia rara, mais que o ouro, mais que a prata. E esse sem camisa, de fogo e cordão, que faz dessa avenida melhor emoção. É bem avançado, bagulho é bem avançado, pô. Faço do meu desande minha direção. Se eu pedir pra ela pôr uma bala clava, sabe o que ela vai dizer? Danada. E se eu pedir pra virar 20 madrugada, sabe o que ela vai dizer? Ela é tipo aquela seda que salva, tipo vinho seco que adoça a alma, como aquela guerra que transmite calma e o sorriso simples que merece palmas. Disse que tudo mudou, que o rolê todo mudou. Disse que agora mudou, que é outro mundo e mudou. Agora ela tem alma de pipa voada e coração de marguerita gelada. Corpo de Patrícia, mente da quebrada. Um dia foi amada, mas não adiantou nada. Descreve ser feliz, mas com outro gosto. A melhor maquiagem, o sorriso no rosto. E ela vai com o seu jeito que ninguém entende. Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la. Exibe esse batom, vem cá, deixa eu ver. Que eu vou aumentar esse som e deixar te envolver. Ela namora a lucidez e mais uma vez tá louca na rua, tá solta na rua e sem nome, sem endereço, sem telefone, sem sonho, sem compromisso. E amanhã é mais um dia de combo, tudo mudou. Ela disse que coração não tem dono e te deixa triste. É preciso bem mais que abandono. Por quê? Agora ela tem alma de pipa voada e coração de Marguerita gelada. Corpo de Patrícia, mente da quebrada. Um dia foi amada, mas não adiantou nada. Descreve ser feliz, mas com outro gosto. A melhor maquiagem, o sorriso no rosto. E ela vai com o seu jeito que ninguém entende. Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la. No celular retoca do batom, vendo mensagens que acabou de ler. Pegou o uísque, foi sem direção, com aquele jeito que ela sabe ter. E prefere ficar só, mas não sem ninguém. Disse que o amor já foi melhor, hoje melhor é viver bem. Agora ela tem alma de pipa voada e coração de Marguerita gelada. Corpo de Patrícia, mente da quebrada. Um dia foi amada, mas não adiantou nada. Descreve ser feliz, mas com outro gosto. A melhor maquiagem, o sorriso no rosto. E ela vai com o seu jeito que ninguém entende. Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la. Agora ela tem alma de pipa voada. Pedi o sono outra vez, e hoje esses cara preta vai queimar. Porque são 2 da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka, de vodka. E eu sou mais um maloqueiro da quebrada, que tá virado desde outras madrugadas. Depois das 11 já não pensa mais em nada, só quer viver que a vida é única, é única. Eu e meu desprazer, e é o que me faz sentir prazer. E é o que me faz enlouquecer. E é o que me faz querer viver e ver que tudo é passageiro. Eu solto esses cabelos e vem, que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra que nós tá solteiro. Eu deixo o som bater neném até a polícia chegar. Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar. Hoje eu quero ver os cara preta queimar. Os cara preta queimar. Mais uma vez o sol nasceu, a noite virou dia. Eu e meu desprazer, a rua e sua ousadia. Liga pra nada não, que tá bom, topa o som. E quem não tá bebendo, bota fogo no do bom. E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou e só foi motivação. Hoje eu sei que o som virou. E quem diria, logo nós de rua era Red Vulcano. Cheiro de prosperidade andando de navio do ano. Joga esses cabelos e vem, chega mais perto do meu colo, neném. Joga esses cabelos e vem, se quiser ir pra onde eu vou, tudo acaba bem. Aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou. Bate as taças, faz um brinde a quem é merecedor. Pela paz nessa quebrada, mais saúde, mais amor. Quando achar que terminou, a festa apenas começou. Eu vi meu desprazer, é o que me faz sentir prazer. É o que me faz enlouquecer. É o que me faz querer viver e ver que tudo é passageiro. Solta esse cabelo e vem, que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra. E nós tá solteiro, deixa o som bater neném. Até a polícia chegar, se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar. Hoje eu quero ver esses cara preta queimar. Esses cara preta queimar. E como é bom viver, a vida passa e cê nem vê. E pra que sofrer? Mais tarde vamos ali no rolê. Logo mais

de campari no frevo com as putas que tá comprovado. Não nasci pra responder pergunta. Vai julgando minha conduta, provando que a culpa é de que comando de bermuda com sangue na luta. E às vezes é de onde eu acompanho meu surto, chapando no abandono e vomitando no luxo. Teoria de os malucos que da escola foi expulso. Tipo apostar no abuso, pra rei não existe concurso. Pô, não serve pra luz, não serve pra música, não serve pra servir esse sistema corrupto. Pra um sirvo de assunto, pra outros sirvo muito. De um sinto orgulho, de outros sinto muito. Se eu sair no frio, é que essa rua é meu edredom. Não me importo frio, é que essa rua é meu edredom. Treta chega de drone, lá no alto meu nome. Eu tô com a meta gigante, só vai pro asfalto meu clone. Nesse inferno de Dante, vou desfrutar do meu clone. Aquele louco de ontem faz essa joia de hoje. Quando isso aqui tá um tédio, não paga de sério, inventa história. Fim dessa rua, um remédio bem longe do prédio e perto de Troia. Organizei, fiz o que eu sei, caia na moda, vê se colabora. Fica com a medalha na hora, agora na volta me chama de rei. Não serve pra luz, não serve pra música, não serve pra servir esse sistema corrupto. Pra um sirvo de assunto, pra outros sirvo muito. De um sinto orgulho, de outros sinto muito. Sinto muito. Eu tô no bagulho e não vou perder um minuto. Nem liga se eu sair no frio. Roda o vape pra me fazer a fumaça aqui. Ó, tenho que contar uma história. Ó, eu quero, bota aquele toquezinho que fica na cabeça. Isso. É que eles gravam buu, tá ligado? Que tipo, dispara os alarmes, os vizinhos ficam sem dormir, infernizando tudo, tá ligado? As meninas começam a sorrir e os caras se perguntaram: o que é que esse moleque tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço, se eu nasci pra isso tudo nasceu pra vir pra minha mão. Alá! Hoje as naves desfilam e já tá tendo fila falando que eu clamo cartão. Esse aí já não tem coração e se fala te amo em vão. Qual que é dessa situação? É que a felicidade tá no meu colchão. Tá pro crime, seguro um artigo, põe colete que vem munição. Eu sei que tá chovendo inimigo, mas minha mãe tem poder de oração. Eu gostei dessa vida de carro, só e mulher. Roda grande com perfil fininho, né? Tá ligado qual é? Vai andando e quicando e pá, vai chamando atenção e as doninhas sorrindo lá. Oh! Segura a emoção. Ô, Júlio, essa essência é de quem, monstro? Tá louco, ninguém aguenta troca. Bota no bolso. Ô, oh, bora pôr chamada 12. Tá vários carros lá parados. Na moral, fica até. Ei, minha mãe já tá xaropando. Meu filho, já tá na hora de vir pra casa, né? Vamos acelerar aqui, aproveita mais. Depois eu vim pra casa. Tô pro crime sem ser criminoso. Tô falando de amor e nem amo. Nós só vive na conveniência com os carros parados e o grave esvagaçando. Essas donas não querem ir pra casa e meu copo já tá no final. Tô sorrindo pra quem quer meu beijo e fechando a cara pra quem quer meu mal. Quero os Mustang, quero as Corvette, quero os Opala, quero as Hornet, quero as da Norte, quero as da Sete, as do Recanto e as do Sudoeste. Os Opalas Hornet, as da Norte, as da Sete, Vamos pagar as corré. Sou palazoné. É canto isso do ré. Valendo, foi valendo, galã. Bate, tá ligado. Aê! Olha o mundo conspirando pra destruir esse romance tão mutante. Nesse instante tá mais sólido que água. Nós pode até brigar por nada, mas depois que a raiva passa não tem espaço pra nada. Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que roubou a minha paz. A parceria é daquela, se não mata leja. Nós é foda demais. Nós curte, cê pira, se envolve, nós vira, não dorme. Nós é foda demais. Reprise, repete, nós pode, nós bebe. Nós é foda demais. Ela é maluca, eu sou o rei do virote. Meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais. E se nós juntar no início da noite? É 24 por 12. Melhor amiga pra beber. Ela é minha conselheira no amor. Ela é o melhor motivo pra dizer que a diversão apenas começou. Ela é o meu tempero no rolê. Quem faz acontecer e quando vê nós já virou. O resto você nem vai entender. Fazer o que, né? Mas demorou. Baby, me leva, vem. De inveja quem não quer ver nosso bem. Baby, me leva. Mata de inveja. Mata de inveja. Nós curte, cê pira, se envolve, nós vira, não dorme, nós é foda demais. Reprise, repete, nós pode, nós bebe. Nós é foda demais. Ela é maluca, eu sou o rei do virão. Meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais. E se nós juntar no início da noite é 24 por 12. Olha o mundo conspirando. Aqui cê vai ficar querendo. Porque a loucura dela é minha festa. E eu sou um vício. Conspira e vamos vivendo. Bem no silêncio, mas progredindo. Nós é foda demais. Nós é foda demais. Viaja não, vi. Sente essa parada. Trigo da periferia outra vez. Bichei seu nome na cela da minha mente. Porque eu pra sempre tenho que ser sensacional. Então me vi pensando na gente. Meu delinquente, lembrei de nós dois no caos. Curtindo pra caralho, chapando pra caralho, sofrendo pra caralho. Pode crer, mas sim, amando pra caralho. Me arrependendo que fiz jamais. O relógio não volta pra trás. Não existem momentos iguais. Todos eles são especiais. Driblando a vida como o Ronaldo. Graças a Deus sou abençoado. Arrodeado de um mundo falso. Mas tem quem feche aqui lado a lado. É poucas ideias pra esses canalha. Se eu precisasse tava fudido. Quem tá contigo quando cê falha? Adivinha. Sou jogador e ela é meu troféu. Eu sou ator, ela é doce igual mel. Ela é o Favilli e eu sou chaval. Tipo a lenda, tipo Nicla de atemporal. Eu sempre digo que nós é louco. Ela vem e fala, nós é foda. Olho grande chora já faz tempo. Nossa cumplicidade incomoda. Nós é fechamento e nerd agora. Sempre na mira do quem diria. Qualquer hora dessa nós estoura. Pra onde dessa hipocrisia. Pichei seu nome na cela da minha mente. Pichei seu nome na cela da minha mente. Pichei seu nome na cela da minha mente. Continuo o mesmo fechamento de sempre. Bebê, nunca vou te abandonar. Tá do seu lado é sensacional. Fanzaços das voltas que o mundo dá. Lembrei eu e ela no caos. Curtindo pra caralho, chapando pra caralho, sofrendo pra caralho. Pode crer, mas se amando pra caralho. Me arrependendo que fiz jamais. O relógio não volta pra trás. Não existe momentos iguais. Todos eles são especiais. Fechamento de sempre. Pra ser pra sempre.